Como os mamutes lanosos congelados impactaram as comunidades #InfoSatiraTR onde Ekvekin First Nation quer assumir a liderança em como este animal é respeitado e estudado no futuro depois que Nunchojia percorreu o que hoje é o Yukon por milhares de anos. Mamutes bebês são um símbolo de esperança para a comunidade, e Debbie Nagano quer que seja onde ela mora. Não queremos que ele seja visto e removido de nossa comunidade e levado para um lugar onde nunca mais o veremos. A conexão é muito forte, disse Nagano ao apresentador do The Current, Matt Galloway. Nagano, diretor de riqueza do governo de TR Ondekvekin, foi um dos primeiros a receber uma ligação quando um mineiro estava cavando neste verão em Eureka Creek, no território de Yukon, ao sul de Dawson City. O marcador da idade do gelo quase bem preservado é o primeiro já encontrado na América do Norte e o segundo no mundo. O animal foi encontrado nas terras aborígenes de TR Ondekvekin durante o Dia Nacional dos Aborígenes, um feriado oficial no Yukon. Rapidamente se tornou importante para a comunidade TR Ondekvekin, e Nagano e outros membros aborígenes estão defendendo a liderança sobre como respeitar e estudar o animal. O mamute foi nomeado Nunchojia, que significa o bebê animal grande ou em chinês para TR Ondekvekin. Georgette M.C. Leu é administradora da língua chinesa das Primeiras Nações e participou do processo de indicação. Ela disse que não havia palavra para mamute Nhan. Pode ter havido um nome algumas gerações atrás, mas não existe mais, disse MacLeod. Ser capaz de nomear Nunchojia imediatamente é significativo porque também queremos respeitar a língua da região. Os cientistas acreditam que ela morreu rapidamente por volta de 35 mil a 40 mil anos atrás, provavelmente devido a um deslizamento de terra repentino. Ponto ficou lá até 21 de junho, quando a criatura foi escavada. Descoberta emocional. Quando Jeff Bond fala sobre o mamute, apesar de já terem se passado 2 meses desde sua descoberta, ele não pode deixar de se emocionar. É uma criatura extinta, e de repente é como se estivesse vivo na sua frente, disse Bond, um geólogo do Yukon Geological Survey. Ele estava em Dawson quando recebeu a ligação, em um lugar próximo para trabalhar com alguns estudantes de doutorado. É interessante como afundou nos dias que se seguiram, disse Bond. Isso meio que penetra sua alma. Bond conseguiu preservar a criatura para garantir que não apodrecesse. Enquanto lutava para conduzir o mamute de onde foi encontrado, Bond disse que começou a chover. O balde da escavadeira com o mamute encheu de água da chuva, mas Bond e seus alunos conseguiram tirá-lo do balde, colocá-lo no caminhão e sair de cena. Foi como Freira Shojia anunciando sua chegada, e essa foi a parte que mais me emocionou, disse ele. É algo que nenhuma outra descoberta geológica em minha carreira me tocou. Bond não é o único empolgado com a descoberta. Quando os anciões da primeira nação TR Ondekvekin viram o animal pela primeira vez, Nagano disse que a conexão com a criatura foi imediata. Nagano disse que era como ver um ancestral e saber que seus ancestrais caminhariam com criaturas como a irmã Shoga. Ela disse que trouxe lágrimas para alguns no círculo. Um dos anciãos disse, isso é incrível. Vai curar nosso povo, ponto. Eles conseguiram colocar o mamute no freezer e os anciãos puderam viajar para onde ele foi encontrado. O que vai acontecer a seguir? Bebês de mamute lanoso são um achado raro, e os cientistas acreditam que há muito a aprender com Nunchojia. Mas o povo da primeira nação TR Ondekvekin estava determinado a trazer os mamutes para mais perto de casa. Bond não afirma ser um especialista em mamutes, mas diz que é possível aprender sobre mamutes e como essas criaturas viviam no Yukon. Ele entende por que as pessoas gostariam de ir direto ao estudo de animais preservados, mas também entende por que TR Ondekvekin exige a paciência da comunidade científica. Se você se identifica com essa descoberta, é uma maneira perfeitamente razoável de abordar isso e faz sentido para mim, disse Bond. Nagano disse que se a criatura for usada de alguma forma, deve beneficiar o povo da primeira nação de Terre Ondekvekin. Ela espera que Nunchogea possa ser usado para criar cura na comunidade e melhorar as relações entre jovens e idosos. Temos que ir trabalhar para incutir mais orgulho em nossas comunidades para que quando os jovens vierem para esta terra, suas cabeças estejam um pouco mais altas. Começamos a ensiná-los sobre o conhecimento e a cultura tradicionais e como eles devem que tipo de pessoas sejam administradores de nossa terra, disse Nagano. Nunchogea poderia ser um canal. Um comitê será formado para decidir o futuro de Nunchogea. Nagano disse que queria compartilhar a descoberta com o mundo, mantendo-a também na comunidade.